diariamente me dizem que com nada me preocupo. Falar é fácil, quero ver verte o fardo que luto inútil, já mente dizendo coisas que não cometi. E ultimamente me cobram pelo que não prometi. Dizem que sou um mau pai, outros dizem que ótimo, mas não quero julgamento nem de quem de mim é próximo. Pra ex irresponsável, pro pai dela vagabundo, só porque sou MC e o MC vagabundo. E pra quem tá falando de mim pelas costas, aproveita que tá aí atrás e mastiga minhas bostas. É foda ter que ficar ouvindo comentário alheio, e eles nem sabem o quanto os comentários tá feio. Quem são vocês pra decidirem a minha sina? Me orgulho do que eu sou e não do que cê imagina. Sei que falatório é inevitável, e se eu não fiz um som pra minha filha, porque que eu sinto é inexplicável. Eles me cobram, cobram demais, e eles querem tirar minha paz. Mas tudo tem o seu momento, e um dia você terá o seu pagamento. Eles me cobram, cobram demais, e eles querem tirar minha paz. Mas tudo tem o seu momento, e um dia você terá o seu pagamento. A vida cobra, mas catraca, principalmente quando você se destaca. Sempre seguindo de ser decente pra no final não estar inadimplente. O cara que hoje me cobra, no futuro é o mesmo que me deve. Observe, me cobram, falam que eu tô sumido, mas o engraçado é que eu não me lembro da sua última visita. Ô amigo, algo gera expectativa, que gera esperança. Esperança de vida, dívida gera cobrança. O país nos cobra o maior imposto, cobramos honestidade, recebemos oposto. A mina me cobra que eu saiba do nosso futuro, mas como se eu nem sou a mãe de Iná. Meu Deus, apenas fé pra que eu tenha esperança me faz oxedo. Em meio a tantas cobranças, meu pai me cobra responsabilidade, minha mãe juízo, meu chefe pontualidade. A rua, nada mais é verdade. Eles me cobram, cobram demais, e eles querem tirar minha paz. Mas tudo tem o seu momento, e um dia você terá o seu pagamento. Eles me cobram, cobram demais, e eles querem tirar minha paz, mas tudo tem o seu momento, e um dia você terá o seu pagamento. Suas críticas pra mim são como abelhas que não voam, injetam veneno, mas morre logo depois que ferroam. E por mais que sejam insignificantes, suas cobranças acabam aborrecendo algum instante. Me cobram de escola, de trabalho, de música e horário. Eu penso, o que diabos tá havendo que eu repeti? E o salário, o compromisso num batalho, te cobram a ponto de acreditar que cê realmente tá devendo. Agora é minha vez, muitos dos meus comprovantes de residência cobram menos que vocês, o que fizeram pra merecer o posto de cobrador. Se não dou fala nem pro do coletivo, então pelo amor, não espero que provem do próprio veneno. Só lembra que quem cobra demais um dia acaba recebendo cobra, que eu tenho muito da minha história pra contar. Cada cobrança sua é uma vontade minha de lutar. Eles me cobram, cobram demais, e eles querem tirar minha paz. Mas tudo tem o seu momento, e um dia você terá o seu pagamento. Eles me cobram, cobram demais, e eles querem tirar minha paz. Mas tudo tem o seu momento, e um dia você terá o seu pagamento.